Deixa eu ver se me nerva, quer ver se vai, quer ver se me cai, quer ver se vai, quer ver se vai, quer ver se vai.